Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Nós vamos continuar compartilhando o livro dos Salmos, hoje no seu capítulo 73. Que fala sobre a prosperidade e o fim dos ímpios. É um salmo da família de Asaf. Eu quero compartilhar com vocês até o Salmo 75, nessa semana, e no último dia da semana, ou primeiro dia. Nós vamos ter uma palavra sobre liderança, como temos feito, tá bem? Diz assim o texto: Com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por um pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhe serve de colar e, em seu orgulho, se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância exaltam a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, pela terra fazem espalhar a maldade de suas línguas. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocupará desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas, pensando dessa forma: em vão conservei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Asaf fazendo uma reflexão, a família de Asaf. Conservei puro o coração, lavei as mãos em sinal de inocência, pensando dessa forma. Versículo 14: Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a linhagem dos teus filhos. Todavia, quando busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de temor ou de terror, segundo a sua tradução. São como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, era eu um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti. Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra? Nada mais desejo além de estar junto de ti. Embora minha carne e meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Louvado seja o eterno Deus pela sua santíssima palavra. Leio algumas notas para os irmãos da King James atualizada. No primeiro versículo diz assim: com toda certeza Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Aqui ele já faz uma delimitação, irmãos. Não eram todos os descendentes de Israel, mas aqueles que mantinham um coração sincero. Deus é bom para esses. Na verdade, Deus é bom para todos os que desejam da sua bondade, mas esses usufruem da sua graça. A nota diz assim: os primitivos copistas do Saltério escolheram esse salmo para abrir o livro 3, o terceiro livro dos Salmos, a terceira parte do livro dos Salmos que você tem na sua Bíblia. Assim como colocaram o Salmo 1 na abertura de toda a coletânea sagrada. Esse é um salmo atribuído historicamente a Asaf, dirigente de um dos coros levíticos de Davi. Salmo 39, Salmo 42, Salmo 50, você pode verificar. E trata de um dos mais angustiantes dilemas do Antigo Testamento. Por que os ímpios muitas vezes prosperam ao passo que os fiéis sofrem tanto? Nós vemos essa questão também nos Salmos 37 e 49. O salmista fraquejou e por pouco não caiu nas suas convicções quanto ao livramento do Senhor. A batalha é mencionada no versículo 2, mas a vitória está expressa logo no primeiro versículo. Então a batalha no versículo 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Ao verificar a prosperidade de homens maus, de seres humanos de coração duro, eu quase, por esse raciocínio, fui induzido a me equivocar na análise, mas na verdade Deus é bom, muito bom para todos quantos cultivam um coração sincero. A segunda nota você vai encontrar no versículo 6. Leio para vocês: por isso a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência, já falando sobre os ímpios. O salmo trabalha com dois elementos fundamentais. Primeiro, a prosperidade dos ímpios e a sua aparente felicidade, temporária felicidade, e o drama daqueles que andam com Deus e passam por tribulações. Olhando para a nota, nós vemos o seguinte: ao observar a saúde que os ímpios demonstram, sua aparente despreocupação e soberba, o salmista se deixa envolver por sentimentos invejosos. Assim também você pode conferir no livro de Jó, no capítulo 21. A terceira nota, irmãos e irmãs, você verifica no versículo 14. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã? Essa era a dúvida de Asaf. Por que eu fico atormentado em todo o tempo e sou repreendido em todo o tempo, em todo dia, logo de manhã? Já sinto isso? E a nota vai dizer assim: o salmista se sente responsável como um filho que busca oferecer obediência e respeito ao pai, e que é punido tantas vezes quanto necessário por esse pai amoroso e justo, para que se mantenha por toda a vida no caminho da verdade. Provérbios 3, versículo 12, Provérbios 23, versículos 13 e 14. Porque Deus, irmãos e irmãs, corrige a quem ele ama. Então nós somos tratados mesmo. Nós passamos por mais aflições em muitas situações do que aqueles que estão dominados pelo mal, pelo menos temporariamente. Além de todos os problemas que são comuns a todas as pessoas, nós ainda temos a batalha espiritual e ainda temos um outro elemento, que é a correção do nosso Pai. Mas ele corrige porque ama, ele corrige porque quer nos ver no caminho correto. É assim que nós fazemos com os nossos filhos, netos, sobrinhos. É assim que nós fazemos com os filhos na fé, é assim que nós fazemos com os discípulos. Isso dói naquele que está corrigindo. Isso é doloroso, o processo de levar alguém ao amadurecimento é doloroso. Você vê que ele está buscando a presença do Senhor e você tem que corrigi-lo ainda em uma área onde não foi aperfeiçoado, e isso dói em você. Seja em alguém da sua família, seja em alguém da família da fé, isso dói. Ontem voltava de Vargem Alegre e, fazendo uma análise com o diácono que me acompanhou, que será consagrado agora em janeiro, mas já foi apresentado ao corpo de Cristo como aspirante ao diaconato. Nós fazíamos uma análise geral sobre as duas igrejas que estamos conduzindo e verificarmos isso, que o processo de correção é longínquo, é grande e é custoso, é caro, mas é fundamental para que nós possamos nos apresentar à imagem e à semelhança do Senhor. Aliás, só para você saber, por isso nós treinamos líderes aqui em Entre Folhas já por um ano, e no início do ano que vem começaremos o segundo ano de treinamento, porque praticamente todos os irmãos que passaram pelo treinamento já foram à igreja que está sendo plantada, que só tem 5 meses, ou já foram, ou ainda irão, E todas estão trabalhando para plantar essa igreja e estão verificando a necessidade que nós temos de aperfeiçoar o trabalho naquela comunidade. Bem, o quarto destaque está no versículo 17. Até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Quando ele entrou na intimidade do Senhor, quando ele buscou a revelação do Senhor, ele pôde compreender o que estava de fato acontecendo, por que estava acontecendo, para que estava acontecendo, porque há uma felicidade aparente naqueles que estão distantes de Deus, ou até uma alegria temporária, e porque os justos que andam, que buscam andar na presença do Senhor, sofrem. A nota diz assim: quando temos certeza de um assunto, podemos verbalizar nosso pensamento. Contudo, quando a dúvida nos assalta, é melhor nos recolhermos à nossa insignificância e esperarmos pela ação de Deus ao longo da história. O que o intelecto humano não pode compreender deve ser humildemente levado a Deus em oração. E é isso que nós temos que fazer. Quando não estamos entendendo um processo, nós temos que buscar a presença do Senhor para que ele nos esclareça. Aqui cito Pascal, um filósofo cristão, jansenista da Idade Moderna, que diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Eu já ouvi a aplicação desse pensamento de Pascal em canções, em poesias, e às vezes aplicado com correção, mas às vezes é utilizado de uma maneira totalmente equivocada. E a verdade é que Pascal está querendo dizer que a nossa razão às vezes não alcança. Se nós formos levar as últimas consequências ao fim último do nosso raciocínio, nós vamos perceber que no que diz respeito a Deus, na verdade, nós temos que sempre nos recolher à nossa pequenez, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Ou seja, nós temos que sempre estar dependentes de Deus para compreender as coisas que a nossa razão não alcança. Nossa razão é maravilhosa, é um presente de Deus. Através da racionalidade, eu estou agora verbalizando e você está entendendo. Muito bem, a razão é um instrumento maravilhoso que Deus nos concedeu. É uma bênção. Mas há coisas de fundo, há coisas mais profundas que a nossa razão não consegue explicar. E por isso ele diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Vejamos a quinta nota que está no versículo 22. Era eu um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era semelhante à de um animal irracional. Aí, nesse momento, Asaf já está chegando ao final da sua reflexão. E no final da sua reflexão, ele já começa a perceber que ele estava equivocado na sua linha de raciocínio. Ele estava desorientado, as suas premissas estavam erradas, e o resultado do seu pensamento, ainda que lógico, era um resultado equivocado, porque as premissas dele estavam erradas. Com relação à prosperidade dos maus. Vamos ver o que diz a nota. Meus irmãos, minhas irmãs, o que importa na vida não é como começamos. Ah, como eu gostaria que isso fosse ouvido por todo cristão agora. Graças a Deus que nós praticamente aumentamos, não dobramos, mas aumentamos muito significativamente a nossa presença. Depois que eu falar com alguns irmãos que nos sustentam em oração e em manutenção, aí eu partilho com todos vocês. Nós crescemos muito, crescemos em mais um país também. O Senhor tem nos abençoado e eu tinha pedido mais um país, ele me deu mais um país. E eu quero que você ore comigo junto. E ore da seguinte maneira: o que importa na vida não é como começamos. Muita gente começa bem na vida. Mas como vamos terminar nossa jornada na Terra? Porque às vezes começamos bem, mas no meio do caminho abandonamos tudo. Ou às vezes começamos mal, mas no meio do caminho também abandonamos tudo, ou começamos mal e no meio do caminho encontramos a direção. Claro que o ideal é começar bem, transitar bem durante a jornada e finalizar bem. Isso é o ideal, mas nem sempre acontece conosco. O que importa na vida, portanto, não é como começamos, mas como vamos terminar nossa jornada na Terra. O salmista faz uma avaliação de suas considerações momentâneas à luz da eternidade e da sabedoria de Deus e se considera imprudente ao ponto de se comparar a um animal irracional. A amargura estraga nossa capacidade de pensar com amplitude e inteligência. Meu irmão, minha irmã, se você está amargurado, lance fora essa amargura em nome de Jesus. Lance fora essa amargura porque ela pode criar raiz. E uma vez que ela se estabeleça como uma raiz de amargura, então ela pode danificar toda a sua trajetória e até o terminar da sua trajetória. Ela estraga a sua capacidade de pensar com amplitude e com inteligência. Que Deus nos abençoe a fazer um caminho do começo ao fim, segundo a vontade de Deus. Esse é o ideal. Começar bem, caminhar bem no meio da trajetória e finalizar bem. Mas se não foi possível por algum acidente de percurso, então voltar para o caminho, se arrepender e voltar para o caminho, para terminar bem a jornada. A sexta nota está no versículo 24. Tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás com glória, ou e no fim me acolherás em glória. Diz assim a nota. O salmista conclui que os ímpios acabam caindo. Isso é fato. Os ímpios acabam caindo do seu estado de arrogância e desonesta prosperidade, temporária prosperidade, enquanto os incrédulos passam para a eterna separação de Deus, eles serão eternamente separados de Deus. Os cristãos são promovidos à comunhão plena e eterna com o Senhor. Serão promovidos à comunhão plena e eterna com o Senhor. Já foram promovidos, mas precisam se manter até o final. E aí serão definitivamente promovidos à comunhão eterna com o Senhor. O conselho divino venceu a tentação que consumia os pensamentos de Asaf, do salmista, e o guiará todos os dias até o momento de ser recebido no reino eterno. Aleluia. Capítulo 16, versículo 7. Eu sei que tem gente que gosta muito de estudar. Capítulo 32, versículo 8. Capítulo 48, versículo 14. Capítulo 49, versículo 15. Então, sempre que possível, para esses que gostam, eu vou citando todos os textos que nós temos condição, quando o tempo nos permite. E a última nota, sétima nota, você vai encontrar no versículo 26. Embora minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Ora, sendo Asaf um levita, o salmista considerava o Senhor como a sua porção na terra prometida. O Senhor era a porção dos levitas, pois ele vivia dos dízimos que o povo oferecia a Deus. Mas o salmista aprendeu a ir além desse reconhecimento material e imediato e passou a considerar o Senhor como sua razão maior para viver. Maior do que essa provisão que vinha das outras tribos, o Senhor era a razão maior para que ele vivesse a sua jornada. Números capítulo 18, 21 a 24, Deuteronômio capítulo 10, versículo 9, Deuteronômio 18, versículos 1 e 2. E termina seu salmo com um convite para louvarmos a Deus por todas as suas misericórdias, inclusive aquelas que não percebemos. Salmo 7, 17. Eu só quero reforçar aos irmãos e irmãs que essa tradição que nos foi deixada como um legado no Antigo Testamento, uma tribo que se dedicava integralmente ao Senhor, totalmente separada para o serviço do Senhor, e era sustentada pelas outras 11 tribos, nós devemos continuar assim, irmãos, irmãs. Isso acontece na igreja local, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos ao Senhor, parte disso, cada um segundo a sua, cada denominação segundo o seu parâmetro. Mas deve continuar assim para que haja pessoas que tenham uma dedicação total e exclusiva ao serviço do Senhor. Todos somos missionários, todos somos sacerdotes, onde estivermos. Ponto. E isso é uma mudança. Mas o sustento daqueles que se dedicam precisa ser mantido, daqueles que se dedicam integralmente. E eu aproveito para fazer um desafio a você. Não é apelo, não, que eu não gosto dessa palavra. É desafio. Nós continuamos. Aumentamos ainda mais o número de países, aumentamos o número de pessoas que ouviram. É certo dizer, e é correto, é justo dizer, que pelo trabalho da missionária Vivian, pelo trabalho agora do secretário-geral da nossa igreja aqui, o Lucas, que será consagrado diácono, agora com o Instagram, com a pastora, com os muitos irmãos que oram, com os irmãos que já estão colaborando, mas é preciso, irmãos, em nome de Jesus, que nós tenhamos, pelo menos, o dobro de 14 pessoas. Primeiro eu falo com os irmãos da Galileia. Primeiro eu falo com os irmãos da Assembleia Galileia, mas falo também com os irmãos de outras assembleias, como a igreja por onde entrei, a Igreja Madureira no Campo Atibaia. Falo com eles. Vocês podem ofertar na vida desses missionários, porque nós dependemos, disso. Senão ficamos, numa condição que não é agradável a Deus e nem a nós. Então eu desafio você. Fale com mais um. Se nós saltarmos de 14 para 28 pessoas, pronto. 30 pessoas, pronto. Porque há pessoas que ofertam R$ 30, outras 50, outras 70, outras 100. Então, se nós tivermos mais 14, 15, 16, eu tenho posto esse número diante do Senhor. Tivermos 30 mantenedores fiéis, pronto, acabou. E aí podemos pensar em só, passar para você os dados da nossa igreja, se você quiser uma igreja que está plantando, o Evangelho, a santidade bíblica, além da sua. Primeiro, a sua. Eu sempre repito isso. Primeiro, a sua. De nada adiantaria você ofertar numa segunda se você não é fiel na primeira. Primeiro, a sua igreja. Para que tudo lá prospere. E essa é a minha oração. Para que todas as igrejas irmãs prosperem agora, em nome de Jesus. Que todos os irmãos se movam nessa direção. Agora, se você quiser uma outra obra que está prosperando e prosperando com qualidade, na produção de líderes, no plantio de igrejas, na formação teológica, e tudo mais, irmãos. Na inserção social, na evangelização. Então, por favor, não se faça de, surdo nessa hora, mas deixa Deus tocar o seu coração. Deixe Deus tocar o seu coração. Muito bem, para encerrar, aproveitando essa deixa que foi colocada ali, eu não poderia deixar passar, porque não estou à vontade, estou em plena liberdade. Primeiro, porque tenho andado de modo irrepreensível. Desde o primeiro ano do meu ministério, ainda como seminarista, lá em Jardim Raniere. Nunca essa foi a minha motivação. Até agora. Nunca. Mesmo quando ocupava funções mais estratégicas, com melhor ganho, nunca foi essa a motivação. Primeiro, estou à vontade por isso. Segundo, porque é dever da igreja fazer isso para que nós possamos, ter missionários em toda a parte do mundo. Muito bem. Finalizo com o seguinte tema: o problema da prosperidade dos maus. É tema e proposição, irmã Vívia. O problema ou a questão da prosperidade dos maus. Para ficar mais fácil, maus do que ímpios. Porque há gente de pouca letra no Brasil. Então, o problema da prosperidade dos maus. Azaf nos oferece pelo menos quatro pistas acerca de como devemos nos posicionar diante da prosperidade dos ímpios, dos maus. Em primeiro lugar, O salmista lembra que Deus tem um plano bom para Israel e um cuidado especial com aqueles de coração limpo. E nós somos a Israel de Deus. Nós somos os filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé e nós somos os filhos da fé porque cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, Asaf aponta isso, que Deus tem um plano bom para nós, para Israel, para todos aqueles que procuram manter um coração limpo. E para manter um coração limpo, confesse o seu pecado todo dia, pecado conhecido, pecado oculto, pecado involuntário. Mesmo assim, Asaf manifesta sua perplexidade diante do fato de que mesmo os ímpios que viviam rigorosamente fora dos planos de Deus, conseguissem se dar bem nessa vida. Como se fosse automático. Se você andasse com Deus, você tinha que se dar bem, e como se você não andasse com Deus, você tinha que se dar mal. Não é verdade. Essa premissa estava errada. E nós hoje ainda temos gente propagando isso. Na época de Jesus também, a teologia do puro e do impuro muitas vezes associava a desgraça de alguém com o fato desse alguém ou alguém da sua família no passado ter se desviado do caminho. As coisas não são tão simples assim. Existe a batalha espiritual, existe também o tratamento de Deus na vida dos homens e das mulheres, e existe o cuidado de Deus para que há também o cuidado de Deus para que nós nos mantenhamos no caminho e por isso, para que se manifeste a sua glória em determinado momento. Ele permite uma situação até que essa situação seja resolvida e a sua glória seja manifesta. Esta segunda consideração gera uma crise em Asaf e uma pergunta: teria sido em vão a comunhão dele com Deus? Teria sido em vão a minha comunhão com Deus? Você pode estar perguntando agora. Teria sido em vão a minha comunhão com Deus se muitas coisas estão ocorrendo contra a minha vontade? E mais do que contra a minha vontade, tem levado pessoas más à condição de prosperidade, certa tranquilidade, e eu estou passando por lutas e desafios. Teria sido em vão? Esse é o segundo elemento. Em um terceiro momento, depois de buscar a face do Senhor, que nós destacamos, o sacerdote percebe, o levita percebe que certamente seu coração estava carecendo de quebrantamento, carecendo de quebrantamento. O quebrantamento ocorre ao colocar-se diante do altar, ocorreu ao colocar-se diante do altar de Deus, lugar do sacrifício de louvor e da alegria. Então, Asaf descobriu que a prosperidade do ímpio é passageira, é finita. Meu irmão, minha irmã, se você se quebrantar hoje diante do altar de Deus, você é o tabernáculo do Altíssimo, lugar onde habita o Espírito Santo, e o seu espírito é o altar de Deus, então aí é o lugar de você gerar o verdadeiro louvor, e daí deve brotar a verdadeira alegria. Se você louvá-lo e se alegrar com tudo que Deus está permitindo em sua vida, você vai descobrir que a prosperidade do ímpio é passageira, é finita. Além disso, o Senhor falava ao coração de Asaf a respeito da queda e da destruição dos que estão distantes de Deus. Tenha essa convicção que o Senhor vai nos falar ao coração a respeito dessa queda e destruição dos que estão distantes de Deus e está totalmente à porta. Todo dia eu recebo postagens espetaculares e revelações maravilhosas de como há pessoas tendo revelação de Deus. Você percebe a coerência com a palavra do Senhor. Nós estamos no momento derradeiro da volta de Jesus. É a hora de acertar nossa comunhão plena com Deus. Lembre que o importante não é como começamos, mas o importante mesmo é como nós finalizamos a nossa carreira. Em último lugar, irmãos e irmãs, Asaf demonstra que seu coração está fortalecido em Deus. Essa é a minha oração por mim e por você. E dessa forma, volta a visualizar a grande bênção do Senhor para a vida dos justos. Nós somos justificados pela fé. Pastor, porque o senhor falou justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer? Não. A Bíblia está correta ao dizer que não há um justo sequer. Só que nós fomos justificados, tornados justos pela fé em Cristo Jesus. Então, em último lugar, Asaf demonstra que seu coração agora está fortalecido. Depois de quase escorregar, ele se fortaleceu novamente em Deus e dessa forma voltou a visualizar a grande bênção do Senhor para a vida dos justos ou dos justificados pela fé. Assim como seu desprezo e juízo para aqueles que não forem encontrados segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jamais desejemos a prosperidade dos ímpios, irmãos e irmãs, não almeje isso. Não almeje isso. Você pode estar almejando a desgraça para a sua vida. Não almeje essa prosperidade. Almeje a prosperidade que vem de Deus, tanto espiritual, como emocional, como material, mas a prosperidade de Deus. Jamais deseje a prosperidade dos ímpios. Porque tudo quanto conseguirem será perdido. Tudo quanto eles alcançarem será perdido. Eles não vão poder levar nada disso e vão sofrer eternamente, depois serão exterminados. Me lembro de Faraó, quando erguia as pirâmides e levava as riquezas, porque acreditava que quando acordasse da morte, então ele já queria ter as riquezas juntamente com ele. Não só o Faraó, mas outras lideranças do Egito. Não adianta, não adiantou nada. Quando abriram as pirâmides, quem abriu pegou as riquezas. Aquilo que podia ser aproveitado e um abraço para Faraó. Jamais desejemos a prosperidade dos ímpios, porque tudo quanto conseguirem será perdido. Quanto a nós, justificados pela fé, teremos bênção, proteção da parte de Deus, bênção de Deus, proteção da parte de Deus. Refúgio da parte de Deus, carinho da parte de Deus, provisão da parte de Deus, provisão em todas as áreas, paz eterna que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos como Asaf. Ao final da nossa reflexão, nós cheguemos à conclusão: olha, eu não quero nada, nada, nada que tenha a ver com a maldade, com a impiedade, mesmo que isso temporariamente me pareça bom aos olhos, a tranquilidade deles, a prosperidade deles, o bem-estar deles pareça bom, eu não quero. Eu quero só o que vem de Deus. Eu quero só o que vem de Deus. Porque o que vem de Deus é tremendo, é bênção, é proteção, é refúgio, é carinho, é fé, é provisão, é paz eterna, é bênção sobre bênção. É bênção que não acaba mais. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça você com essa devocional e que você se prepare hoje para a volta do Senhor Jesus, porque se ele voltar hoje, você tem que estar preparado para ir morar com ele eternamente. Não deixe a sua lamparina sem azeite. Eu vou tentar. Não deixe a sua vida sem luz. Porque quando o noivo chegar, ele vai levar com ele aqueles que estiverem iluminados pelo Espírito Santo. Não deixe. Pelo contrário, ilumine a sua vida cada vez mais com a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.